không vay cho con tôi không quý gì nào á. Ta có sai lời sợ. A ilusão da tristeza. A ilusão da tristeza é a carência de si mesmo, e a loucura que nasce do seu ventre são bárbaros feitos de vidro. A ilusão da tristeza é a carência de si mesmo, e a loucura que nasce do seu ventre são bárbaros feitos de vidro.